Eu, após assistir a meu vídeo, ela disse que foi 3170-1234. Boa noite. 935, boa noite, vou no 89. O Antônio, eu vou no 896. 96, contato radar, suba para o nível 370 na saída Puca. 370 Puca, vou no 896. Corrijo, o Gol no 606, chame o Centro Recife, 126.85, alterna 133.65. Meia 06, controle. 606. Gol no 606, chame Centro Recife, 126.85, alterna 133.65. 1268, 1235. Uma boa noite, bom domingo. Boa noite, confirmando a primária, 126.85. 2 Salvador, alta 3520, informação é a Charles, você teria autorização pra gente, Aracaju? Afirmativo, 3520, está autorizado para Aracaju 190, copia? Copia. Autorizado Aracaju 190 nível, decola da 10, sai da PUC, ajamos direto, após decolagem, curva esquerda. 5565 no transponder, 119.35, a frequência do controle. Autorizado Aracaju, 190, decola da 10, na PUCA, Aracaju, após direto, decola com curva esquerda, transponde 5565 e o controle 193, está 3520. Contagiamento correto, chamar para o posto da 10. Chamar para o posto da 3520. Sete acionado, TAN 3520 no 05. Autorizado chama táxi, TAN 3520. Chama condutor para o táxi, TAN 3520. Oito nove meia, chame Centro Recife, 126.85, alterno 13.635. 126.85, 13.635, 1896, bom dia. Bom dia. Oito nove meia, controle. Delta 3520, POP 81, autonomia 3 horas e 40, alternando Recife, ponto de ataque. 3520, procede via Pátio em Joia Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Pátio, Índia Alfa, chama ponto de espera, 351, está corrigindo a autonomia 4 horas e 30. Certo. Zero, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 6,6, Torre Salvador, 3,7, bom. Boa, bom pouso. Obrigado. Salvador 3, 1, 7, 0, mais duas linhas frente à terra, trem baixado travado. 3170, tono visual, tem livre pouso na 10. Venta de 1,90 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, 7170. Afirmativo, da 3520. Após o tráfego da companhia na final, a Lima está em pista 10. Após o tráfego, ele mantém na 10, 3520. 2170 no solo agora, zona 5, livre à direita, prossegue Alfa Juliette pro 07. Livre à direita, Alfa Juliette pro 7. 2170. Tem livre pouso da 10, o vento é de 130 graus com 7 nós. Livre decolagem da 10, 35, 10 0. Decola agora a zona 7, 119.35 é a frequência do controle. 935, 3520, boa noite. Boa. Controle de Salvador, tá 3520, decolou passando 1600. Jan 3520, contato radar, suba para o nível 190 na saída Puca. 190 na Puca, 3520. Cinco, dois, zero, autorizado pro de Caju. Pro de Caju, 3520. Toyota 3. 20 solicita final nível 150. Tá, 3520, submantenha nível 150. 150 autorizado, 3520, obrigado.